Ora, ora, um forasteiro. Bem-vindo ao Coveiro Solitário. Tente não arranjar confusão, ok? Testando aqui quem fala o seu host, o Coimbra, e você está no episódio número 2 desta bagaça. Bem, olá, meu nome é Henrique e eu sou assassino do grupo de RPG desse mês. Olá, meu nome é Lopes, eu sou mestre RPG há um tempo. Olá, meu nome é Alex e eu sou o mago de fogo da mesa. Eu não vou falar. Eu não quero ser desse play aí, eu sou do contra. Meu nome é Alice, eu gosto de unicórnio. Não vou falar. Não quero falar. Fala que tu é muito de unicórnio e tu não é isso. É, eu também concordo. Oi. Pedi tua opinião não, tá, seu foco? Eu sou foco? Como assim? Por que que eu tenho foco? Vai falar que eu sou a cara e gosto de unicórnio. Pronto, coloca essa parte aí no YouTube, acabou. Oi, aí coloca a parte do pessoal falando. Alice, o que tu quer que ele fale? Fala exatamente o que ele quer que ele fale. Só fala. Vai ser a Alice. Aí! Vai ser a Alice. Vai ser a Alice. Vai ser a Alice. Que a maioria dos seus RPGs que você cria a referência de anime? Cara, primeiro, da onde vem uma certa, eu diria, inspiração pra tu poder criar a história do RPG em si? Vem do que tu assiste, do que tu lê e do que, vamos dizer, tu faz. Então, se eu passo grande parte do meu tempo vendo animes, vendo certas coisas, então dá pra tirar ideias da história, como também dá pra fazer uma referência ou outra. Referências são algo interessante. Tipo, quando alguém encontra uma referência de algum jogo específico, de alguma história específica, é interessante pra pessoa que encontrou. Então, querendo ou não, pra mim é interessante colocar referências sobre, não só sobre o material que eu vejo, como também de outras coisas. Então, tipo, assim como o Henrique havia notado há um tempinho atrás, que no nosso RPG tinha referência lá pro Zalgo, que é aquele bicho lá dos infernos. Foi uma referência que eu queria, tipo, ah, por que não? Essa é a questão. Tu pensa, olha, por que que não dá pra colocar o Homem-Aranha? O negócio lá, é, por que que eu não posso deixar aquela referência ali? E não só as referências, o que a gente tem usado, que são aquelas, entre aspas, portas bônus em que vocês enfrentam personagens de outro mundo, outro universo, outra história. São porque normalmente pega algum personagem de jogo e cria uma ficha pra ele. Tipo, tu pensa, ah, não faz o menor nexo ter uma porra daquela na história. Realmente não faz o menor sentido. Porém, você pensa, ah, por que não fazer isso? Por que não seria interessante pro pessoal de lá ver como seria, sei lá, o Virgil no RPG, como seria o Dungeon no RPG? E também com uma perspectiva de jogador, tipo, como tu falou, uma vez tu comentou. Imagina, todo mundo ia gostar de ver, tipo, tu, o teu personagem que tu criou, lutando com um cara que tu, sei lá, um personagem que tu acha fodão no jogo. De um jogo, sim. Isso também existe. Porra, caralho, o pessoal já lutou contra o Virgil, o pessoal já lutou contra o Dante, o pessoal já deve ter lutado com uma caralhada de personagem que o pessoal já viu por aí. Tu mesmo lutou contra um dos personagens de Bloodborne, até hoje eu acho que eu te mostrei a imagem dele, não lembro, que era o... Foi o Hakuman, eu acho. Foi o Hakuman, sim, o pessoal tinha lutado anteriormente contra ele. Tu de novo, dessa vez com o Feno, foi lutar contra ele, tu, o Feno ali, cara. Então, tipo, é parte do material que eu diria de inspiração, pra poder criar a própria história. Então, por que não colocar uma referência aqui lá? Tudo bem que não pode fludar também o RPG de referência, tipo, não pode ser só referência, porque aí tu não estaria criando uma história, tu só estaria jogando uma porra de personagem. E quando a gente vai encontrar com o Homem-Aranha? Isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes. E eu realmente respondo, olha, talvez no final do RPG eu coloque, tipo, uma porta dourada brilhando e falo, entrem e derrotem o Homem-Aranha, estuprem ele, façam o que vocês quiserem com ele. Que eu realmente não sei por que vocês querem matar o Homem-Aranha. Sei lá, eu acho que o pessoal tem aversão, sabe, quando o Homem-Aranha, sei lá, tem vontade de estourar ele, mas só pode, mano, porque não tem sentido. Eu nunca, realmente não fazia sentido pra mim. Toda vez que me perguntava, caralho, e a porta-bolsa com o Homem-Aranha vai ser quando? Eu falava, velho, por que tipo, no começo começou com uma zoeira, pô. Não lembro quem foi, acho que tu botou, acho que talvez, não lembro se foi no começo do RPG, acho que foi no RPG meio que versão de teste, tu botou meio que uma porta-bolsa e juntou, acho que foi contra o herói, não lembro quem foi, acho que foi o Batman, não lembro que tu inventou. Aí dessa aí o pessoal começou a zoar, pô. O negócio do Homem-Aranha, isso aqui. Pois é, o pessoal começou a zoar com o negócio do Homem-Aranha e ficou nessa, pô. Eu comecei a ler, depois o pessoal começou a zoar sério, mano. Sei lá, o pessoal criou um rancor, criou uma esperança de ter a luta do Homem-Aranha. De ter a luta contra o Homem-Aranha. Eu acho do caralho, porque, tipo, todas vocês já passaram tanto do nível do Homem-Aranha que eu fico, caralho, vocês vão literalmente piscar contra o Homem-Aranha. O cara vai cair morto com o pescoço virado já, 3 vezes. Não faz sentido. Ai, ai. Mas eu pretendo ainda que vocês destorem o Homem-Aranha. Imagina, Peter Parker contra Guardiões da Galáxia. É tipo isso. Ah. Não, nem Galáxia, mano, da existência do universo, mano. Guardião da existência, não só pode. Mano. Aí eu tava pensando, a gente lutando contra o Homem-Aranha, todo mundo na party, aí os dados só dão a favor do Homem-Aranha, só favoritam ele. Cara, se eu tivesse um escudo do mestre, o Homem-Aranha só ia tirar zero, velho. Ele só ia tirar zero, porque eu ia fazer aquele cara com, sei lá, 21 em um status e matar você. Não, mas como que a gente tocou nisso, né, dos dados? Quando a gente joga RPG, né, no caso, você interpreta o bicho, o monstro, o nosso boss, e a gente tem os nossos próprios dados pra jogar lá e tal. O quão é difícil é pro mestre chegar, tipo, caralho, eles estão se fudendo, o que eu vou fazer? Caralho, o que eu vou fazer? É uma parte, eu diria, difícil, porque isso, o nome disso, mais ou menos, é balanceamento durante a luta. Porque, normalmente, você não quer nem que o combate esteja muito difícil, nem muito fácil. Você tenta achar um meio que meio entre os dois. E porque isso, tu tira por meio das ações do jogador, no caso. Você, normalmente, se os jogadores estão agindo de forma estúpida, você pode deixar o combate mais difícil. Se os jogadores estão agindo de forma inteligente e ainda assim estão apanhando, quer dizer que seu combate não tá muito bem balanceado. Então, tipo, pra mim, que eu prefiro, não sei, eu acho mais justo, mas é um debate muito grande em todas as mesas de RPG. Se o mestre deveria ou não usar o escudo dele, aquele negocinho que o pessoal coloca na frente dos dados que o mestre joga, é justamente aquilo ali, é pra fazer o mestre, vamos supor, se ele rolou um 20, ele vira e fala, rolei um 12. Aí que assim ele não vai penalizar tanto assim os jogadores, então ele meio que mexe os dados de acordo com a situação. Então, tipo, se pro combate, na situação de vocês, normalmente vai acaba sendo balanceado um pouco no HP. Pra gente não usar um sistema tão rígido, eu diria, não ser um D&D da vida, dá pra eu mexer algumas coisas no combate de forma que eu consiga balancear ele sem precisar alterar em si os resultados do dado do inimigo. E sem haver a necessidade do escudo. Só que pra um sistema mais rígido, seria realmente impossível. Haveria necessidade daquele escudo. Porque se tu não trocasse os resultados, ia ter personagens sendo decapitados. Um exemplo foi um RPG que eu tinha jogado, não, mas foi o meu irmão que jogou há muito tempo atrás. E basicamente o mestre que eles estavam jogando, tipo, não foi por falha dele, não foi, eu diria que nem foi nem por tanto mau balanceamento do combate em si. Mas eram 4 pessoas lutando contra um orc. O orc era um pouquinho mais forte que cada um deles, né, individualmente, mas ele não era tão mais forte assim que os jogadores. Mas literalmente a sequência de dados e resultados fez com que o orc basicamente decapitasse 2 dos jogadores nas primeiras 4 rodadas de combate. Naquela situação em que o sistema é extremamente rígido, esse tipo de coisa, literalmente não tem mais volta. Você simplesmente descarta a ficha do personagem e faz outro, porque ele morreu, acabou. Simplesmente o personagem foi decapitado, não tem mais volta, não tem magia de ressuscitar, não tem porra nenhuma pra trazer aquele cara de volta. Então, tipo, e ainda era o começo. Então, se você quiser, normalmente, pra campanhas mais longas, se planeja que tem um plano de backup, que você, tá, morreram, beleza, você vai pra cá. E aí, se eles falharem aqui, fodeu. Mas, tipo, eu diria que o mestre em si tem que saber como ele vai balancear o combate. E ele balanceia mesmo no meio do combate. Eu, por exemplo, algumas vezes, quando eu crio a ficha do personagem e tal, tem milhares de skills. Eu normalmente faço uma ficha de skills, uma parte de fases do combate, e como eu quero que mais ou menos prossiga. Em tal porcentagem de HP ele vai trocar de fase, vai usar esse set de skills. Só que, às vezes, quando eu percebo que o combate tá muito difícil mesmo pra vocês, simplesmente não uso algumas skills que eu planejava utilizar anteriormente. Quando você tá jogando com o mestre contra os seus jogadores, você normalmente quer fazer eles penarem pra vencer aquele combate. Só que quando eu vendo que tá muito difícil, aí eu faço, ok, essa skill aqui que eu tava planejado pra ele usar, ele não vai mais usar. Essa skill aqui também era pelona, ele não vai mais usar, ele vai usar isso aqui. Vai agir um pouco mais de forma estúpida, tipo, se o boss tava targetando sempre o mago, por algum motivo, sei lá, o guerreiro falou alguma merda e tal, o boss vira e troca o target pro guerreiro, sabendo que isso é uma ação estúpida. Tipo, ah, tu vai bater no guerreiro, ele é um pouco mais tranquilo, tu vai continuar levando dano do mago. É uma ação estúpida, mas é uma forma de balancear também aquele combate. Conforme vai indo o combate em si, normalmente dá pra você balancear ele, dependendo da situação, principalmente no nosso sistema. Mas eu diria que há sim necessidade do escudo, se fosse um sistema um pouco mais rígido. Sinceramente, eu não gosto do escudo, eu prefiro realmente estar aberto, vocês verem qual foi o resultado. Quando você tem o escudo e você fala que seu personagem tirou 000, todo mundo vai olhar pra sua cara e não vai acreditar. E aí você tem que levantar o escudo e mostrar pra eles. Então eu prefiro deixar aberto, que é o nome do esse trabalho. Simplesmente, tá, tirou 000, tá aqui. Olha, vejo a morte vindo. Lembrando, né, pra quem tá ouvindo, que a gente não segue o sistema do D&D. A gente segue o sistema do... 3D&T. Eu diria, primeiramente, a gente não segue em si o sistema do 3D&T. O 3D&T não passa nem do D6 atualmente. O 3D&T Alpha parece que passa, mas quanto ao sistema em si, a gente usa um sistema único. Eu realmente encorajo qualquer pessoa a utilizar um sistema único. Não vai ser fácil você balancear esse sistema, não vai ser fácil você adaptar esse sistema, mas é porque cada mesa tem suas próprias necessidades, tem suas próprias vontades e ambições com aquele RPG. Então, se você, vamos supor, um sistema em D&D, você vai conseguir montar um herói, mas você não vai conseguir montar, sei lá, um deus. Então, você varia de acordo com o que a sua mesa quer. Então, se sua mesa quer, eu quero um RPG tal forma, não se importe em jogar regras no lixo de certo sistema, criar novas regras e criar a sua própria forma de combate. Isso vai tornar a mesa muito melhor. Porque se você só segue uma... eu quero só jogar D&D e você aplica isso pra todos os seus jogadores, você vai acabar não vai agradando todos. Então, antes de você decidir o sistema que você vai jogar, você pergunta de todos os seus jogadores, como vocês querem, como é, e vê qual sistema já criado vocês se adaptam melhor, ou se você quer criar um e se baseia num já feito. No meu caso, o sistema que a gente usa é de criação própria, mas foi baseado no 3D&T, porque o 3D&T abria bastante espaço, como o nome mesmo do 3D&T diz, é Defensores de Tóquio. Era o mais apropriado para criação, literalmente, de personagens que parecem de anime. Mas o sistema em si é de criação própria, é feito próprio, e quando todas as vezes que alguém pergunta, caralho, seus personagens estão com 70 em um status, eu falo, Aí o cara, porra, que diabo de sistema vocês estão jogando? Eu falo, é criação própria. E normalmente as pessoas me olham com olhar, porra, velho, tu joga criação própria? Eu falo, E meus jogadores muito provavelmente estão mais felizes do que os jogadores do cara. Por quê? Porque ele não se deu o trabalho de perguntar pro pessoal o que eles queriam jogar. Então, tipo, esse tipo de coisa importante se deve ser feito. Você deve levar em consideração os seus jogadores antes de decidir o sistema em si. Agora a pergunta que eu faço vai pro Rick. E quando a gente não pensa no mestre, o que a gente faz? Cara. Não, porque toda a história aqui foi basicamente o mestre pensando nos jogadores, né? Mas tem muitas vezes que os jogadores não pensam no mestre. Cara, quando um jogador, tipo, realmente não tá pensando no mestre, mais ou menos na maneira que o mestre quer mestrar, ele quer guiar outro personagem. Tipo, mais ou menos o mestre, quando ele queria estar toda a base da história do personagem, tipo, perguntando o que você quer mais ou menos no final da história, o que o personagem quer ser. O mestre geralmente limita pra, tipo, se encaixar na história. Só que tem alguns jogadores, às vezes, eles têm uma ambição maior do que eles podem ter. Por exemplo, no nosso RPG, tá, é mais aberto. A gente, teoricamente, passou do nível de Deus. Só que, como o Lopes mesmo, que é o mestre, falou, nós não vamos chegar ao nível de criadores, que é mais ou menos uma classe acima. Só que tinham pessoas que queriam chegar nesse nível. Aí, tipo, durou bastante tempo ainda, até o pessoal tirar essas ideias da cabeça, mas que é negócio, tá contradizendo mais ou menos o que o mestre meio que disse, entendeu? As ambições, as ações, tipo, tudo influenciado nessa ideia, nesse pensamento. Não, isso é verdade, mas eu acho, levando ao que o Henrique falou, eu acho que parte disso é um pouco de relação entre o jogador e o mestre. Quando o mestre não conversa ativamente com os seus jogadores, quando tu não pergunta dos seus jogadores o que eles querem, o cara vai dar merda. Vai dar merda. Porque o teu jogador vai estar querendo A e tu vai estar querendo que ele siga pro B. E aí vocês vão chegar em C e ninguém vai ficar feliz. Essa é a situação. Então quando tu pergunta pro teu jogador, ele te dá mais ou menos o que você quer e você consegue trabalhar. Então, pra mim, é tanto dever do jogador tá pensando no mestre como do mestre tá pensando no jogador sempre. E os aí dois tem... manterem contato. Pois é. Aí tem aquela típica história, quando não tem aquela reação, aqueles grupinhos fechados, o pessoal fica discutindo, geralmente o pessoal falando mal do mestre. Tipo, não aquelas ideias ruins, tipo, pô, o mestre tá fazendo isso aqui, eu chamo de sacanagem. Tem gente que faz isso, entendeu? Teve uma época do nosso RPG que teve um problema desse, que o pessoal tava achando, sei lá, uma falta de balanceamento, exato. O pessoal tava falando que tava dando muito estaquil, que era uma coisa que a gente bagunça muito com o Lopes, no caso que eu não... E... É, tem até mesa de RPG que faz grupo no WhatsApp pra ficar xingando o mestre. É, acontece. Só que, no meu caso, a gente criou um grupo. Eu criei esse grupo pra que a gente xingasse. Porque, diferente do normal, eu aceito críticas construtivas. Então, se alguém tá me dizendo, olha, tu tá errando em tal canto, pra mim faz sentido. Ah, tá, eu vou analisar o que o cara disse, vou ver se faz sentido. Se fizer sentido, realmente eu vou tentar melhorar naquilo. Só que se não fizer sentido, eu simplesmente descarto o que o cara me falou. Porque tu também não pode levar tudo. Ah, o cara fala, ah, tu tá mestrando ruim, tu não vai levar isso de cara, isso não é uma crítica construtiva. Pra gente conversa. Mas se o cara falar, ah, o sistema tá mal balanceado, o que tu vai fazer? Tu vai parar, ver se o sistema tá mal balanceado, e dali tu tira a tua conclusão. Tu fala, ah, o sistema tá realmente mal balanceado, você tá por tal questão, onde eu posso melhorar. Se não tiver. Aquele cara tá falando... O que ele tá falando merda. Não faz sentido, ele tá falando merda. Então tu não pode levar isso realmente, porque se tu aceitar todo mundo que te diz, ah, tu tá mestrando uma merda, e tu não vai conseguir ser mestre. Porque se tu não conseguir aguentar esse tipo de coisa, ou simplesmente descartar, não levar a opinião ruim, tu melhora, e se tu acha que tá certo, continua fazendo do teu jeito, vai dar certo. Pra mim, essa questão de tá fazendo certo... Pra mestragem, tu só precisa fazer uma pergunta e tu vai descobrir se tu tá mestrando bem ou não. Teus jogadores tão felizes? Então, tu tá conseguindo entreter teus jogadores? Se eles saírem felizes da mesa, é mais o seguinte: teu RPG pode estar com um sistema totalmente louco, os personagens podem estar se matando, os personagens podem estar levando stakill, a party pode estar separada, não pode ter tanque, suporte, DPS, pode estar o Deus morto, pode estar tudo de ruim pode estar dando, mas se teus jogadores estiverem felizes. É só isso que tu precisa fazer. Não precisa fazer nada. Tu tá funcionando como mestre, sabe? Esse tipo de situação que o pessoal não consegue entender. Então. É, aquela típica situação aqui entre os jogadores. De vez em quando a gente leva um stakill, mas sim, de vez em quando nas situações a gente leva na brincadeira, pô. A zoeira, porque, tipo, porra, o cara tomou uma ação estúpida. Por exemplo, nosso mago, a gente tem uma nossa mesa de RPG, que ele, tipo, tá lá, tá caindo um meteoro, e o que ele resolve fazer? Em vez de usar uma magia de defesa, ele resolve ficar parado, gastando por quatro turnos uma habilidade que teoricamente. Vai defender, só que o meteoro vai cair em dois. Tipo, algumas ações estúpidas. Que indireta. Que indireta. Me desculpa, jogador, que não está presente nessa chamada, mas... Eu tinha que comentar essa ação, mas assim, bem esse claro. Esse tipo de coisa é o que eu tô falando. Cara, não dá. Tô como mestre, tu tá arrancando os teus cabelos de ver aquele negócio por dentro, mas tu não pode fazer nada. Tipo, só fala, tá bom. Ele vira e começou, ele fala assim, ó. Ele vira e fala, não, eu vou gastar essa habilidade com os turnos, eu quero que vocês passem, joguem na frente pra todo dano que eu receber. E tipo, se matem por mim que eu vou fazer tudo pra vocês. Tipo, zero trabalho em equipe. Tipo, foi um grande problema que teve nessa mesa. Acho que é engraçado você, não necessariamente na nossa mesa, mas ser mestre. E os jogadores fazem cagada direto, mas o mestre sabe onde aquele caminho vai dar, sabe? Por exemplo, ah, tá planejado que eles encontrem tal inimigo, ou se eles forem por aqui vai acontecer isso. E o mestre sabe que aquela sequência enorme de cagadas vai dar numa cagada maior ainda, e ele fica se contendo, entendeu? É, isso é um problema. Mas um negócio, assim, que eu realmente queria deixar bem claro... Principalmente pra qualquer um que esteja aspirando ser mestre, ou aspirando ser jogador, sei lá, jogar RPG de qualquer forma. Sério, pergunta seu mestre, ou caso você seja o mestre, use. Só precisa de uma coisa pra você fazer, pra você não perder seu tempo. Você tem que começar a criar as coisas muito, você não pode criar anteriormente, porque se você define a história, quem tá fazendo a história não são mais teus jogadores, ou seja, não é mais, tipo... Ah, se você sabe, ah, se eles forem seguir essa rota aqui, vai dar em outra coisa, que vai dar em outra coisa, que vai dar em outra coisa, que vai ser uma merda maior, tá, tudo bem. Não importa se tipo, os seus jogadores, se tu definir exatamente onde os teus jogadores vão sempre, os teus jogadores não vão estar criando aquela história. Então vai ser ruim pros teus jogadores, vai ser ruim pra você, porque você vai estar fazendo muito trabalho. E muitas vezes os teus jogadores não vão pra onde você quer que eles vão. Primeira coisa que todo mundo tem que saber é que os teus jogadores, se tu quer que os teus jogadores façam tal caminho, eles vão pro total inverso. 99% das vezes. Porque os jogadores são pessoas, não são os seus NPCs. Então se eles... Todo tipo de coisa imprevisível que você imagina, eles pode dar na cabeça deles e eles vão pra aquele caminho. Pode pegar um exemplo de uma masmorra. Muitas pessoas que jogam RPG, eles têm ideias de, tipo, exemplo, MMO, essas coisas todas, de jogos de RPG em geral. E quando você entra em uma masmorra, em jogos tipo medieval, com os magos, a principal ideia é explorar toda a área pra saber o que é correto. Só que, tipo, dessa forma, de vez em quando leva o caminho errado. Por exemplo, a gente tava... Tinha uma vez que a gente foi jogar, e isso foi o nosso RPG. E pessoal de fora que tá ouvindo, era mais ou menos assim, a gente tava numa cidade toda destruída, né? Vocês vão saber que a gente tava naquela cidade dos portais, né? E a gente não sabia o nome dos portais, aí tem uma hora todo mundo entrou num portal. Eu juro que eu quase entrei em outro portal só pela zoeira. Eu quase me joguei em outro portal, eu ia pra Bruma, assim, né? Cidade destruída, assim, eu quase... Caralho, eu tô muito afim de zoar hoje. Era uma cidade tipo, totalmente o oposto, assim, na posição do continente, onde tava todos os chefes de finais, historicamente, assim, da nossa a saga atual. E a gente sabia que ele tava lá, então eu tava doido pra não, eu tenho que fazer uma coisa muito doida antes desse RPG acabar, eu tenho que me jogar. Falei, não, eu não quero morrer. Aí eu... Esse tipo de coisa, é por isso que, tipo, normalmente eu costumo ler bastante sobre mestragem de RPG, porque pra mim a primeira coisa que é importante é você saber como mestrar pra você tá deixando o pessoal feliz. Então, quando eu li um artigo, o cara dizia que o melhor sistema pra você criar o seu mundo, no caso, criar a aventura de RPG, não é você criar, definir uma rota todinha e criar 1000 fichas de NPCs que o pessoal vai enfrentar, cada um deles. O que você tem que fazer é que você cria, tipo... ele descreve como ilhas. Você cria umas ilhazinhas e você fala, olha, essa ilha aqui tá mais longe que essa, então deixa ela aqui. Mas, tipo, os seus jogadores, eles decidem como chegar na outra ilha, como ir pra outro caminho. Mas, tipo, quando você cria uma parte da história assim, caraca, tá o NPC, uma porra de coisa, um monte de coisa tu vai planejar. Aí tu vai fazer 1000 fichas e os seus jogadores vão chegar, olhar pra cidade onde tinha essas 1000 coisas pra fazerem, e as 1000 fichas vão falar, não tem cortesãs nessa cidade, não vão pra essa cidade não, e todo mundo dá as costas pra tudo que você fez, você vai ter que jogar tudo aquilo fora. Então você cria meio que ilhas, você faz, nesse lugar aqui que eu quero que eles passem uma vez, vai ter tal e tal coisa e tal NPC, então certa parte você tem que estar preparado pra improvisar, de alternativas, por exemplo, se tomar uma rota A, vai acontecer isso com eles, uma rota B, mais ou menos, quando eu chego no local, como tu falou, vai ter tal e tal coisa, pode estar o NPC. Vocês falaram que o NPC pode acontecer isso e isso. Sim, é isso que eu tô falando. Você tem que... Se você planejar muito, você não deixa aberto pros seus jogadores. Então você tem que ter a capacidade em si de improvisar essas coisas. Eu juro pra vocês que a parte mais difícil que eu tenho pra improvisar é a criação de nomes. Eu tô pra instalar um aplicativo no meu celular que é Random Name Generator. Porque é um problema que eu tenho, é a criação de nomes. Esse tipo de coisa é uma merda. Por exemplo... Eu tava precisando de nomes pra história que eu tava escrevendo, o livro que eu tava escrevendo. Aí eu fui pesquisar na internet como é que os outros autores, eles decidiam os nomes, né? Pros livros, pro RPG, etc. Aí eu acabei vendo o George Martin, do Game of Thrones. Ele falou que teve uma época na vida dele, né? Que ele tentou usar o gerador de nomes, aí ele colocou lá, gerador de nomes, tal, tal, tal, desse jeito. E só que aí vinha com umas 15 apóstrofos, sabe? Veio Amatu, Karaná, Mananá, Imatsu, sabe? Nomes gigantes, assim, que misturam todas as línguas do universo. Pois é. E é exatamente desse jeito. Aí, tipo, porque normalmente quando você cria um NPC tal, você criou alguns personagens. Cara, sempre vai ter um personagem que você não criou um nome pra ele. Aquele personagem não era nunca pra ter um nome, mas aí vai ter um jogador que vai virar, cara, qual é o seu nome? Aí você pensa, John, não. Não, Smith, não. Não, Carl, também não. João, Pedro. Pedro, esse nome desse cara é Pedro. Eu realmente tive um NPC... No outro RPG que a gente jogou, em que eu era jogador mesmo, teve um NPC que eu acredito que quase toda certeza, não era pra ter um nome, que a gente perguntou, o nome dele era Pedro. Tipo, o mestre parou e ficou olhando e... Pedro. Aí todo mundo sabia, cara, que aquele cara não tinha o nome até aquele exato segundo. Mas é como se tu estivesse escrevendo um livro, né? No caso, obviamente que tem escritores que preferem, no caso, fazendo uma analogia aqui, tem escritores que preferem ter toda a história pronta, ter o meu personagem principal fazer isso, isso e isso, e o final é esse. Analisando, comparando com RPGs, é óbvio que o mestre ele tem que saber como ele quer a história. É, exatamente. Como guiar? Pra mim, o mestre não passa de um guia. Ele realmente não passa de um guia. Ele vai ser quem vai fazer os jogadores criarem aquela história. Mas, no final das contas, as decisões nunca podem ser tomadas pelo mestre. Tipo, pra mim, isso é algo bem claro. Nunca você pode decidir pra onde eles vão. Nunca você pode decidir quem vai fazer o quê, quem eles podem matar ou não. Seus jogadores podem fazer tudo o que eles quiserem. Ponto. O seu trabalho é só que eles parem, que eles pelo menos sigam o caminho que você planejou, o caminho que você queria, mais ou menos. Aqueles lugares que você queria visitar, tem que ser... Você tem que guiar eles de alguma forma pra lá. E aí que entra a improvisação. Quando os caras não entram naquela cidade que você queria, aí você vai ter que criar um outro caminho pelo meio, sei lá, da floresta que eles vão explorar agora. Aí você tem que ter a capacidade de criar toda essa campanha ali no meio. Literalmente sem nada, você não tem ficha de NPC, você não tem como é a floresta, você não tem nada, você tem que ter essa capacidade de criar. Na minha concepção, o mestre, ele é basicamente como se fosse o jogador mais importante da mesa, obviamente, porque ele vai saber guiar e tal. Ou seja, o mestre, ele é o mundo, ele é os NPCs, ele é os bosses. É, basicamente ele é Deus. Só que a questão é, tem uma diferença grande entre mestres que sabem mestrar e mestres que deixam seus jogadores fazerem qualquer coisa até... Sim, exatamente. Você não pode também liberar a porra toda, senão vai virar um caos muito louco. Tipo, no caso da nossa convidada aí, querida dos unicórnios, por exemplo, quando você pode controlar um... Agora eu posso controlar dois. Pior, hein? É muito difícil essa meta. Eu não ia conseguir improvisar da forma que, sei lá, que os mestres improvisam, né? Porque, por exemplo, se for assistir, sei lá, vídeos de RPGs no YouTube, ou até mesmo participando de sessões de mesa. Caralho, é muito difícil ser mestre. Cadê o como é que se diz? Os culhões pro cara saber, não, caralho, você não pode fazer isso porque você vai morrer, ou vai por aí porque a história tem que seguir assim e assim. É muito difícil. Isso eu tinha lido, já li uma vez, sobre um artigo. Era sobre o que fazer quando seus jogadores estão literalmente fazendo tudo pra que a história não siga a história. Olha, não tem outro jeito, não tem outra escapatória. Você vai parar a sessão, você vai puxar aquele jogador em específico, você vai conversar com ele. Por quê? Não tem como a história seguir se o cara tá fazendo literalmente tudo que ele quer. Então, tipo, se o personagem dele é, sei lá, um cavaleiro, paladino, etc., que age de forma do bem, e em certas situações, só pra criar caos, aquele jogador fez o personagem dele, ah, não, ele é agora o paladino, vai olhar pra uma mulher indefesa, vai espancar ela, fazendo com que o outro reino brigue com esse. Então, tipo, se o jogador criou essa situação, tá vendo as características do personagem. Então, quando você percebe que, tipo, o jogador tá contradizendo até o próprio personagem, você tem que... Já chega o momento que você tem que intervir. Você vai puxar aquele jogador e você vai falar, olha, eu preciso saber o que, que você espera desse RPG. Eu preciso saber quais são os seus planos pro seu personagem. Preciso saber se você realmente pretende que seu personagem seja um paladino louco e provavelmente se transforme. Eu esqueci qual era o nome dos paladinos que... Eu acho que é o anti-paladino morroso. Dá um branco agora também. Eu acho que é anti-paladino, se eu não me engano, não. Acho que é anti-paladino. Quer que ele se torne um anti-paladino? Você quer que ele se torne um antagonista da história? Você quer que ele morra? Essas são as coisas que você tem que parar pro seu jogador e falar. E você tem que falar pra ele, sinceramente. Olha, eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você siga uma linha, uma lógica, pelo menos. Porque senão não vai dar pra gente continuar. É a famosa regra de grafo, né? Por exemplo, eu tô lutando contra um cara, contra um chefe. Na história eu deveria lutar contra ele, certo? Né? Pra evitar que o cara faça alguma coisa ou não. Mas eu acabo derrotando o chefe. Só que o esquema maligno que o chefe tava executando, tava planejando, vai se completar de alguma forma ou outra. Tá, e por exemplo, aí o que acontece? Eu, como jogador, vou acabar perdendo interesse. Porque eu penso, tá, por que eu lutei contra ele se ele... Exatamente. Por que eu lutei contra ele? Sim, sim. Olha, quanto à ética, eu diria que... eu acho que é de fato ruim. Sabe, tipo, quando você... Depende principalmente do RPG, eu diria. Porque tem vários... eu diria, o nosso RPG, por exemplo, é um RPG de longuíssimo tempo. Estamos jogando a nossa mesa atualmente, acho que deve estar jogando há quase 3 anos. E são quase 3 anos se reunindo quase que todas as semanas. Que dá, a gente se reúne pelo menos uma vez na semana pra jogar. E é uma campanha que durou quase 3 anos, tá acabando, findando agora. Mas se depois de 3 anos dos teus jogadores jogando, você fizessem eles, tipo, tá, derrotaram o boss final, mas não conseguiram o que eles queriam, o plano ainda do cara se concretizou, cara, tu não tem desculpa, tu realmente foi um escroto, do começo ao fim tu foi um escroto, porque, tipo, os jogadores batalharam, fizeram todo aquele negócio por 3 anos, que no jogo deve ter sido muito mais, e não conseguiram, no final eles perderam. Cara, isso pode dar um bom livro. Existem finais tristes no livro, mas isso não vai divertir o pessoal, essa é a questão. Isso pode, numa história, num anime, em outros tipos de mídia, eu diria que faz sentido. Cara, tem vários filmes que terminam com final triste, tem vários livros que terminam com final triste. Só que quando você chega e faz isso no RPG, o que vai acontecer é que você vai parar de criar diversão. Seus jogadores não vão estar nem um pouco felizes com o que aconteceu. E aí é quando você errou. Porque tem que sim criar uma sensação de que os jogadores podem perder aquela campanha. Por isso você não pode fazer... Tipo, se os jogadores venceram, cara, eles têm que vencer. Essa é a questão. Mas o... Agora você pega, diminui bastante a escala. Coloca um RPG que, por exemplo, o Call of Cthulhu, que é onde, basicamente, 5 horas de sessão devem findar uma sessão de Call of Cthulhu. Lá, basicamente, os monstros, a sensação de fatalidade lá é muito maior, porque os monstros são coisas completamente superiores. Se eles jogassem, os personagens não podem, quase não têm o direito de errar. Então, por quê? Porque morrer numa sessão de Call of Cthulhu vai simplesmente perder, você vai perder 2 horas da sua vida, você vai, foi 2 horas que a gente jogou, foi divertido, rimos aqui e tal, legal. Agora depois de jogar 3 anos, os caras vencerem, você ainda assim fazer eles fuderem, aí é realmente escrotíssimo pra mim. Pra mim, eu não tenho certeza também quanto a tudo, mas na minha opinião eu acho realmente que seria escrotíssimo você fazer isso com seus jogadores. Então, numa escala menor em que o tempo é um pouco mais baixo pro pessoal, realmente... Aí você pode fazer esse tipo de coisa. Você pode simplesmente... morreu, findou, o cara conseguiu ainda o que ele queria. Pô, foram 5 horas, foi divertido pro pessoal. Eles não precisaram gastar muito tempo, não. Mas é basicamente isso. Realmente não acredito que seria justo. Justo. É justo, numa mesa de RPG. E o nome do cara é... O apelido do cara é isso aqui, ó. Exatamente. É bom que a gente tocou nesse assunto. O que acontece quando o apelido do mestre vira Lord Instakill? O que isso reflete pros jogadores e pra mesa de RPG? Olha, realmente é um problema causado. Eu não sei como aconteceu. Eu me sinto inocente a respeito desse assunto. Eu não vou me pronunciar, eu só vou ouvir a partir de agora. Eu tava ouvindo aqui, eu tô aqui há uns 20, 30 minutos ouvindo, não quis interromper toda a conversa. Eu gostaria de voltar pro ponto em que falaram sobre coisas impossíveis de conceder pras pessoas. Quando eu pedi a minha K47, o Lopes não quis me dar esses 3 anos de RPG. Não importa o quanto eu quisesse, não quis me dar. Muito menos o meu quadro de aranha que eu tô exigindo dele há muito tempo. No lugar, ele recebeu isso aqui. Esqueceu já da história. Então, olha, isso é com vocês. Eu sou inocente. Eu me considero inocente até que me provem do contrário. Exato. Seguinte, a história do Instakill, tipo, tudo começou com... Cara, começo de RPG, tipo, geralmente o status era todo mundo, tipo, vida baixa, o status era tudo baixo. E, claro, com, tipo, no caso, jogando com D6, dar um erro crítico, a chance era muito maior. Beleza. Um erro crítico, cara, tipo, com um status baixo, causa um estrago muito grande, cara. Tipo, dá mais um exemplo com uma ação estúpida que foi o que aconteceu no começo do nosso RPG, por exemplo, no nosso guardião enfiou. Não lembro se foi o guardião, não tenho certeza. Não lembro se foi o nosso amigo que o Paniza, que entrou a chamada, que enfiou a mão dentro de uma boca de vampiro. Eu acho que isso mais... E deu um erro crítico nessa ação. Eu... Pois é. E tipo, bom, essas ações... Eu acho que isso... Não, mas isso não tem... Eu acho que seja... Mas eu acho que o Insta-Kill surgiu porque, tipo assim, a gente começou o RPG, aí teve os primeiros combates, aí a gente começa os combates, aí tá, aí beleza, eu sou um mago, aí o Rick usa umas adagas e tal, aí cada um tem uns golpezinhos assim, normais e tal, porque no começo do RPG o Lopes não vai dar nenhuma coisa assim muito forte pra gente. Só que a gente ia pros combates contra os inimigos e a gente sempre via que eles tinham mais coisas assim, mais fortes, sabe, que a gente. Aí eu acho que justamente por a gente ver... Eu não sei se... Eu acho que o Lopes concorda, mas justamente por a gente ver, entrar nesses combates no começo, assim, e ver esses caras, tipo, mais fortes que a gente, com coisas, assim, de, teoricamente falando, mais apelonas, eu acho que por isso que a gente começou com esse negocinho de estar. Mas com o tempo, eu acho que a gente se acostumou com isso já. E também a gente ficou apelão, a gente querendo dar 10 overdrives por aí, que eu acho um fato absurdo, coisa do tipo, sabe? Seria uma boa explicar também que era overdrive, porque alguns RPGs não tem esse termo overdrive. Sim, o termo overdrive. O termo, cara, pra mim é algo que eu peguei do sistema do Final Fantasy. Era pra mim algo muito legal o sistema de overdrive e de limit break. O de limit break, isso aí é muita loucura já pra gente conseguir conversar aqui. Mas, tipo, o overdrive em si, pra mim, era um sistema interessante do Final Fantasy. Sei lá, faz um pouco mais de... Eu não sei, mas é um negocinho a mais que você coloca pros seus jogadores, você dá uma migalha de pão. É tipo um clímax que traz, né? Sim, eles vão se divertir com aquele negócio pelo resto do RPG, aquele negócio, aquela migalha de pão que você deu pra eles, aquele overdrive. Eles vão se divertir com aquilo pelo... Eu acho que é justamente por aquilo que eu tava falando, por ser gosta assim, porque teoricamente overdrive é um negócio tipo muito forte. Então a gente tendo uma skill muito, tendo uma skill assim muito forte pra pessoa, mesmo que ela só possa usar tipo, poucas vezes, eu acho que é gratificante tu poder usar um negócio assim que apelão, sabe? Sim, exatamente. É, tipo, o golpe assinatura. Resumindo, eu gostaria de dar um destaque aqui uma vez antes do RPG acabar. Pode ser isso. Já teve gente nesse RPG com skill chamado Insta-Kill e nem por isso eles davam Insta-Kill. Mas eu tenho. Aí chega a Alice, mas eu tenho. Eu já dei Insta-Kill. O Felipe, o nosso antigo tanque, ele tinha uma skill chamada Insta-Kill, só que tipo, dava um dano ridículo, mas não dava Insta-Kill. Na verdade, dependendo... o nome não era Insta-Kill, tipo, foi nomeado em homenagem ao mestre, por causa que tinha um nome, só que como ele não conseguiu decorar, ele deu o nome de Insta-Kill. Não, foi porque esse aí vem do outro RPG, em que meu outro mestre tinha me dado uma habilidade chamada Insta-Kill, e a descrição da skill era de que mataria qualquer coisa, menos bosses, instantaneamente. Então, tipo, de fato, quando eu mirei... quando eu mirei aquele negócio, eu acho que eu só usei umas duas, três vezes em algo que não era um boss, mas tipo... Eu olhava, eu realmente não quero lutar contra esse tipo de porra. A gente tava nas masmorras de Valkyria, e numa delas tinha um bicho, acho que era meio undead, que, cara, ele sugava teus status, era uma porra escrota. Eu sei que eu olhei aquilo e falei, foda-se, a gente já tinha encontrado uma vez. Aí apareceu o outro, eu falei, foda-se, eu dei um stack e matei, fui embora. E tipo, todo mundo ficou olhando, porra, tu não vai gastar pro boss, eu olhei pra ele, vai tomar no cu. Não quero matar esse negócio. Foi horrível. Quero saber o stack. E tipo, e tá na descrição da skill, não dá stack em boss. Pra porque, que usar tipo, esse o bicho, na minha situação era um monk. Aí, um monge. Pra eu lutar contra aquele bicho, era muito difícil, comparado a um arqueiro, sei lá, o pessoal que mantinha a distância era mais fácil. Só que basicamente eu encostava no bicho e ele me roubava o status. Então eu simplesmente vi outro daquele e eu falei, não vou lutar contra isso, eu me recuso a lutar contra isso. E matei o negócio instantaneamente. Então, tipo, esse tipo de skill pra mim é algo que, em certos níveis, por exemplo, o meu personagem naquela situação não queria lutar contra aquele negócio. Eu tinha matado um NPC também com aquilo, um kobold lá que eu não tava afim de lidar. E eu, como eu falei, eu usei algumas vezes, mas a maioria foi pra boss. Mas ainda assim, o que o mestre me deu foi a capacidade de escolher, olha, tu pode matar qualquer coisa instantaneamente, algo que você não queira lutar, você pode jogar contra o boss, que não vai morrer instantaneamente. Mas vai dar um dano bem legal. Acho que a gente já pode trocar o apelido logo de Lorde Insta-Kill pra George Martin, então. acho que todo mundo já consegue entender por que o nome dele vai ser esse, então. Bem, foi mais ou menos assim que começou a teoria do nome do Lorde Insta-Kill. e depois na porta-bombas que eu fiz um pedido e morreram duas pessoas. Isso. A garota foi lá, não. Uma habilidade que ela não conhecia, do apito, eu falei, é só pelo apito. Aí ela, certeza, certeza, ela morre. Eu morro, meu unicórnio morre, eu morro o inimigo. É, eu fiquei vivo, eu tava feliz. Foi uma situação interessante, não, a gente tocou no começo sobre o que o cara faz de errado, mas tipo, e isso, no caso, a garota se matou, né, porque... Eu ela não me matei. Você, no caso, você teve a opção de seguir não, mas você seguiu a lógica do poder dela. Ela soprar, ela pedir alguma coisa e ela perder alguma coisa naquele nível. E além das desvantagens, não tenho certeza se é desvantagem, a vantagem do personagem dela é que é inocência. Ela não sabia o que ia acontecer com ela. Sim, mano. A pergunta que eu faço. Pergunta que eu faço é, a pena, ela existe no seu coração? Acho que não. Olha, ela existe, mas ela se esvai. Sabe quando é todos aqueles momentos quando eu começo a arrancar meus cabelos? Pena. Quando tá, tem uma placa enorme no negócio. Então é uma... Tá, tem uma placa enorme dizendo: tu vai morrer se tu usar, toma cuidado. Não pisa aqui, não tinha, vai dar ruim. Na minha opinião, não tinha uma placa desse tamanho. Não, peraí. Vamos situar aqui. Não então, tinha, horrível. Não. Eu nem sabia. Você tem um apito que concede desejo. Não é nada suspeito que aquele apito, toda vez que você faz um desejo, ele cobra alguma coisa. Então você cobra a morte de alguém. O que você acha que esse apito vai cobrar de você? De volta. Alguns 40 status por aí. Ele vai cobrar níveis, gente. Eu tenho certeza. Eu acredito que ele vai cobrar níveis. Então, a vai minha pegar, pena... Ele vai cobrar uma carona, assim, pra cá. Negócio bem assim, tranquilo e tal, nada demais. Eu diria que varia bastante, porque, vamos dizer, você, o nível de punição que você dá ao jogador por uma ação estúpida depende... Então eu acho que ele acabou de chamar a gente muito estúpido. Além da punição, sei que meio medida tipo devidas ações, se não tá tomando em risco. E as consequências, exatamente, e as consequências que ela pode ter. Então, tipo, no momento em que você pede pra um troço desconhecido que ele mate o seu inimigo, pode até ser, tem chance de que ele realmente mate o seu inimigo. Tem chance que ele te mate, tem chance que ele mate quem você ama, tem chance, tem várias coisas que podem acontecer. Você não conhece aquilo, pra gente conversa. Então, já é ruim pra você tá fazendo um negócio desse. Quanto mais você tá colocando algo muito mais, outra coisa em risco. Então, dependendo da ação... Não, já acabou, tá pena aí. Então, dependendo da ação do personagem, o quão você acha que... Tipo, você é médio, até quanto você deve punir o personagem por aquela ação. Então, vamos supor, no caso do Roosevelt, o outro jogador que não tá aqui, em que o mago dele basicamente ficou caçando uma habilidade por 4 turnos quando o meteoro ia cair em 2. E todo mundo se jogou na frente pra... Eu não lembro se jogaram ou não, mas o que aconteceu foi que basicamente eles quase mataram naquele combate também. Porque... Sinceramente, quem morreu foi o tanque que absorveu todo o dano pra ele. O tanque basicamente se jogou na frente e absorveu todo o dano. E ficou aquela questão, foi realmente eficiente, valeu a pena fazer isso? Então, qual foi a punição aplicada a ele? Nesse caso, foi ter um importantíssimo elemento da party morto. E toda a party com raiva dele por causa disso. Então, esse tipo de punição que você deve medir de acordo com a ação do próprio jogador. E pra mim vem naquele próprio negócio que a gente discutiu do balanceamento no combate, em que você tem que medir as consequências de certas ações. Então, tipo, se os teus jogadores estão agindo inteligente, recompensa eles. Se os jogadores estão agindo de forma estúpida, pune eles. Sim, mano. Vocês chamaram ele de Deus, ele tá se achando agora. Caralho, ele tá chamando a gente de retardado desde o começo, vocês não estão percebendo. Mas eu não disse que não era Deus. Eu não concordo. Pra mim, o mestre é só... Pra mim, eu sou um rei, eu não sou um Deus. Não, o mestre, tá, tirando as horagens à parte, o mestre, mais ou menos, ele é como se fosse todos os personagens, toda a ambientação do mundo todo. Ou seja, ele tem que ser meio que rígido. Sei lá, se tá no mundo, no caso nosso mundo, que é um mundo, teoricamente, tudo, onde tudo tá morto, a morte... Tipo, a gente tá no mundo, praticamente, onde a morte se sobressai. O mestre, mais ou menos, ele tem que agir como o mundo em si agiria com a gente. Tipo, o mundo é tão hostil que, sei lá, se tu entrasse na floresta de noite, sei lá, criaturas horrendas vão te cercar e vão, tipo, te atacar. E tu não, mais ou menos tu não faz a menor ideia do que elas são, o que é que elas vão formar, a força delas. E já pelo fato do teu personagem não saber a força delas, tu vai sair, fica meio mais na defensiva. E tu não vai ter que agir com rapidez, entendeu? Não vai ter como agir de uma forma correta contra um monstro que tu não desconhece. Dessa forma, o mestre tem que agir tipo, com a rigidez. Como teoricamente deveria ser mesmo. Não é porque ele tá querendo ser malvado, mas sim porque ele tá agindo da forma correta com a situação. Tipo, tá levando em consideração que o personagem não sabe, levando em consideração que o monstro lá, tem um nível de força alto, e que o caso do dano dele seja capaz de causar o mais uma página kill, como pro George chama. Martin. Esse foi o... A situação, eu acho que foi perto da na masmorra em si de Valkyria. Pra vocês terem uma ideia, eu mudei grande parte, eu acho, da masmorra em si, algumas partes da masmorra, porque, vamos pegar, por exemplo, numa sala da masmorra de Cisais, tinha literalmente veneno mortal. Em que qualquer jogador que não tivesse resistência, a vantagem de resistência a veneno, ou imunidade a veneno, morreria instantaneamente. Isso pra mim é uma falha enorme na porra do negócio todinho. A masmorra de Cisais é no 15º andar. Imagine que você passou pelos 14 andares, você finalmente chega na masmorra de Cisais. Infelizmente pra sua party, ninguém tem a vantagem. Mas vocês não sabem, vocês não conhecem e desconhecem a masmorra, não sabem como é. Porque na história mesmo diz que as únicas pessoas que entraram na masmorra de Valkyria foram uns heróis lá, um dos mais fortes, e chegaram até o 7º andar, se não me engano, e saíram. Então imagine você chega no 15º andar, tá os seus personagens caminhando e de repente uai, morreu todo mundo, morreu. Está o mestre aqui. Simplesmente, mais pra um mim, se o mestre morre. Pra mim, se o mestre simplesmente olhasse pra aquilo e falasse, ah, isso é justo, o mestre no mínimo tem que ser louco ou sádico, um dos dois ou Lopes. Porque... Aí tá os dois. Porque pra ele aceitar que aquele negócio, primeiro, seus jogadores não estavam fazendo nada de errado, cara. Eles estavam andando pela masmorra e explorando a masmorra. Se você. Se a letalidade do local tá tão alta em que eles erraram uma sala e foi um alvo permanente, não tem o que você dizer, ah, tá balanceado. Se os jogadores simplesmente vão olhar pra você e falar, cara, você quis matar a gente. Aí você abre o livro e fala, velho, tá escrito aqui, cara, masmorra de Valkyria, 15º Cisais, tem uma sala que mata todo mundo instantaneamente. Aí o cara vai olhar pra ti, porra, que merda. E vou perguntar, por que tu não mudou isso? Aí você sempre sai por ruim, não importa. Se você mudou aquela masmorra ou não, isso é justo? Você sai por ruim sempre. Não, nem um pouco. Lopes não quer ser o cara malvado. Mas ele é. Ele só é incompreendido. Mestre de RPG, são incompreendidos. Não, mas dá pra entender o ponto de vista. Dá pra entender o ponto de vista. De certa forma. Mudando de assunto, eu sempre quis saber os direitos autorais nas músicas. Como assim? Não tem nenhum porque a gente não comercializa elas, exatamente. É, mas a teoria dos CDs da RPG, das músicas do RPG, o Lopes tá devendo sim o CD de trilha sonora há uns 2 anos. É porque, pra quem não sabe, eu utilizo bastante de trilha sonora. E o quão importante a música pro RPG, pra sessão assim, enquanto o mestre tá mestrando? Isso é interessante e eu acho que adiciona algo a mais pro jogo em si. Olha, depende do que você está fazendo. Eu diria que num combate em si não é necessariamente importante, também não é algo assim tão necessário. Pra mim, a música, a ambientação, a soundtrack serve justamente pra isso, pra você ambientar onde eles estão. Então, se os caras estão numa cidade abandonada, você coloca uma música bem assustadora, uma música que faça os seus jogadores... Que faça os jogadores sentirem tipo Fire Temple, né? Que faça os jogadores, tipo, criar aquela tensão em si. Então, assim como em jogos você precisa de uma soundtrack, assim como em filmes você precisa de uma soundtrack, eu sinto que se você adicionar isso ao RPG, por um acaso tem até programas que facilitam o uso disso, você adiciona algo, você não tá perdendo algo. É, tudo bem, mas pra mim não é, tipo, 100% necessário. Porém, varia muito de RPG pra RPG. Eu diria que num RPG assim de aventura e tal, a soundtrack não é tão necessária. A ambientação em si não é tão necessária. Mas vamos supor, pra você fazer algo muito mais difícil, que é criar terror, criar horror nos seus personagens, no RPG em si, nos seus jogadores, é algo muito mais difícil. Porque pra você criar terror, cara, é horrível. Você tem que passar horas e horas tentando imaginar basicamente tudo que você tem que fazer pra poder eles sentirem um pouco de medo. Porque é muito difícil. É realmente um trabalho muito difícil, é um trabalho infernal. A última experiência que eu tive com isso, em que eu realmente acho que pelo menos deu certo, e eu diria que não deu certo pelo tempo inteiro, porque uma certa hora os jogadores acabaram dispersando, foi na outra mesa que eu havia mestrado, em que eles adentraram um local que era tipo Silent Hill. Basicamente era inspirado de fato em Silent Hill, mas o local era extremamente assustador e inóspito. Pra gente conversa, era uma cidade totalmente abandonada. E não queremos saber. Caralho! Mas a única jogadora que tem medo desse tipo de coisa, pois é, se você quiser, você pode me chutar e não. Ai! Não. Tá só um pouquinho. Tá bom, beleza, falou, tchau. Corre, Então, na história em si do local, era basicamente um local que era muito populado e do nada tá vazio. Então, naquele caso era um esquadrão lá, deixamos por aí, esquadrão de pessoas que foi lá investigar. E a última mensagem que eles receberam do pessoal que já tinha ido um outro esquadrão lá, era uma canção de ninar muito macabra. Uau. Então, aquilo criou uma sensação de medo, aquilo criou uma sensação de terror nos personagens. Assim que eles chegaram naquela cidade onde deveria viver uma caralhada de gente, não tinha ninguém lá, foi uma situação meio difícil pra eles. E quando, nossa, eles andaram pela cidade, exploraram bastante tempo. O quão ruim era a cidade, o jogador que deveria ser um robô tinha órgãos e era um humano normal naquela situação. Nossa, aí os jogadores começaram a pirar, porque aí você basicamente nivelou aquela situação, você aumentou a letalidade, você trocou, você tirou o jogador do lugar dele. No caso, o jogador que era acostumado a ser um robô agora é um humano. Aí ele tem que comer, ele tem que mijar, ele tem que cagar, ele tem que fazer todas as coisas que o humano, que ele como robô não precisava fazer, tipo, sentir medo, nem fome, nem nada disso, você tirou o jogador dele da zona de conforto. E as pessoas têm medo do desconhecido. Então, quando você joga aquele jogador que tava acostumado a jogar com robô, como pra ele jogar como humano, vai ser estranho pra ele. Porque ele não tava acostumado a... Ah, você tá com medo. Ah, você tá com fome. Ah, você precisa mijar. Você tem órgão. Então, esse tipo de situação que você cria é tudo pra você criar o horror. Só que ainda assim, se você só mudar isso, eu acho que você ainda não consegue criar. Nos artigos que eu li sobre criar horror em RPGs, o cara mesmo, ele dizia que era melhor se você conseguisse fazer a sessão primeiro presencial, no caso não fosse por Skype ou qualquer outro tipo de programa, e que você utilizasse muito de músicas, de soundtrack. Porque elas, quando você tá estimulando um sentido diferente do jogador, no caso o jogador tá ouvindo, então o jogador tá ouvindo aquela tensão. Então não é só você, a sua voz lá falando pro cara imaginar. Também tem um pouco do ambiente. Então dependendo da imersão do jogador, nossa, pra ele vai. Aquele negócio pode ser um pesadelo, como pro outro jogador que pode estar sendo. Ah, que troço chato. Então, eu diria que eu consegui fazer por até metade, assim. Na sessão eu consegui fazer com os jogadores sentirem medo. Daí em diante o pessoal já tava meio acostumado com o que aconteceu. Esse também é um problema. O pessoal se acostuma com o terror, se você. Eles se adaptam. É, eles se adaptam àquilo. Então você já não consegue mais criar aquele clima tenso. Então, a partir dali, eles já estavam meio que acostumados e, ah, foda-se, tamo aqui, vamos resolver esse negócio logo. Aí você jogava um bicho estranho pra frente deles e eles, ah, beleza. Foi nesse artigo que você tirou aquela canção de Nina Russa? Não, aquilo eu achei por algum acaso. Eu tava vendo... Tava aqui procurando umas paradas, achei uma coisa. Eu tava ouvindo música e numa das músicas tinha essa canção de Nina. Aí num dos comentários o cara falava, velho, isso é uma canção de Nina Russa e a versão original parece ser pior que essa. Porque era um remix. Cara, aquela canção é macabra. Era de um DJ lá aleatório, mas era. Mas era basicamente um dubstep com essa música bem macabra, né? Aí eu, ah, tá, ok, é por causa do remix que essa porra tá muito macabra. E o cara linkou, né? Falou, ah, não, essa porra, a versão russa é muito mais. Parece muito pior. E eu ouvi a versão original e falei, velho, eles não colocam as crianças pro dormir. Eles, tipo, falam, eu tô dormindo. Ah, não vai dormir não, né, filho da puta? Pera aí, eu vou colocar a canção de Nina Russa aqui pra você. Basicamente, eles forçam as crianças a dormir por ali, então. Logo só comentar, tu que falou que tipo, só não conseguiu levar mais ou menos uma imersão, mais ou menos na outra mesa. Teve um momento também na nossa mesa de RPG, quando, acho que quando o nosso guardião tava no grupo, que teve uma sessão de RPG no caso da minha casa, que foi lá atrás. Aquela tipo, sessão foi tipo, uma das piores, que até hoje todo mundo tenta batizar até com a música. Mano. Esse tipo de situação, é o que eu tô falando, a ambientação é o que cria o a ambientação do terror. E... ainda mais com a situação de perseguição dentro da masmorra que tu botou. Sim, exatamente. Naquela masmorra específica era de Cisais. Como eu falei, eu tinha mudado bastante a de Cisais. Na situação de vocês, se eu não me engano, tinha um bicho perseguindo vocês, um bicho muito macabro. E por coincidência, apareceu um bicho na sala. Os monstros estavam correndo daquela outra coisa que eles não sabiam o que era. Então era uma situação que eles estavam morrendo de medo. Tipo, quando os monstros que deveriam estar lutando contra vocês estão correndo de outra coisa, você sabe que você tá muito fodido. Tipo, quando o deveria tá te pedindo de subir, às vezes, mano, tá correndo junto do teu lado, tá perdendo as pernas. E a descrição, tipo, da feição de terror deles, tipo, sei lá, a cena, e tu, por exemplo, tu escreveu uma cena lá de um, acho que era um guerreiro, acho que é Naga, não lembro o que que era. Que eles estavam correndo na direção, aí do nada ele foi arrastado pro corredor com uma força conhecida, começou a ouvir grito. É isso que aí, eu tô falando. Vamos encerrar por aqui, né? Algo muito importante que o pessoal fala, um terror, eu diria, é o build-up. Isso é basicamente o quanto você cria, você faz a propaganda do seu monstro, e você vai fazendo a propaganda dele até o momento em que você finalmente mostra qual é o monstro. Por quê? Essa primeira parte é muito importante porque quando você não mostra o monstro em si, o que tá funcionando ali é a sua mente, é a imaginação dos seus jogadores. Isso é muito mais eficiente que qualquer coisa grotesca que você colocar eles logo de cara pra enfrentar. Porque quando você... tem um monstro, tem um fantasma. Você logo de cara mostra quem é esse fantasma, não teve um clímax, não teve uma situação que os jogadores, caraca, mano, esse bicho é muito do mal, caraca, esse bicho é sinistro, não sei o quê. E eles passaram aquele momento de tensão. Não, simplesmente chegou e mostrou. Agora, quando você deixa os seus jogadores pensando, cara, que porra de bicho deve ser isso? Mano, como deve ser esse negócio? Mano, esse troço deve ser um inferno, sei lá o que é isso. Aí você tá fazendo a imaginação deles trabalhar. Isso é muito mais eficiente do que você mostrar o monstro em si. Então você normalmente deixa, cria todo aquele clima e no final você mostra qual é o monstro. E aí eles vão chegar e estar muito gratificados em, sei lá, correr ou matar aquele monstro. Isso é possível, mas ali, ó. Botar uma força suficiente pra fazer os caras continuarem correndo. E que foi a nossa situação. Mas eu acho que em momentos assim de ação também conta bastante trilha sonora. Eu particularmente gosto bastante pra essa ação assim, quando tem uma trilha sonora assim que envolve bastante na luta e tal. Sim. Tipo, sente que tu tá num combate de verdade, tu sente foda lá quando tu usa um golpe. Por exemplo, no Limit Break. Principalmente no Limit Break. Porque é literalmente a música que tu escolhe, né? No teu momento, sabe? Resumir poucas palavras do Limit Break. Pois é, pra resumir mais ou menos o que é o Limit Break, a gente não tem uma explicação básica, é praticamente quando o seu personagem chega ao limite dele, tipo. Ele quebra os limites dele. Ele passa dos limites dele e ele se torna alguém muito mais forte e tal. Então, nesse momento, é que ele teoricamente, tipo, é a cena do teu personagem. É o seu personagem que tá nos holofotes. Exatamente. A trilha sonora, eu acho que pega bastante nisso. E eu tive umas experiências, principalmente com o Panis em si, em que algumas músicas, as próprias letras, se encaixavam de forma tão espetacular na situação do personagem que eu me espantei. A The Pretender e a do Ghostlights. A Ghostlights, cara, eu lia, eu ouvi recentemente de novo a Ghostlights e eu ia pedir pra todo mundo ver e escutar as letras. Cara, o que é aquilo? Como assim? Tipo, eu falei, cara, isso basicamente tá descrevendo, assim, sabe? Tá aqui, tudo que o personagem dele passou tá, tipo, aqui, sabe? Aí eu fiquei, nossa, é fantástico. A The Pretender também foi sinistro quando se encaixou no personagem. Uma coisa que eu lembrei, voltando rápido a um tópico de conseguir botar o terror, tipo, um clima de terror nos jogadores, tem a situação também da coincidência também. Porque eu lembro de uma sessão de RPG que a gente teve, que tu botou... tipo, três jogadores que só os três puderam comparecer dentro de um pesadelo. E, tipo, no caso, foi comigo. Um botou, logicamente, um jogo separado dos dois grupos. Tipo, ficou mais ou menos dividido em dois grupos. Um jogou por uns pages, outro jogador não sabia onde eu tava. Eu tava no corredor, onde no final só chegava o final. E nesse final tinha uma criança agachada. E quando eu comecei a me aproximando, a soundtrack que a gente tava usando, por coincidência, era do Bloodborne, começou a tocar uma música de Nina. E tipo, era uma música totalmente demoníaca. E, tipo, foi muita coincidência, porque a criança tava. No momento que o mestre falou que a criança tava cantando uma música de Nina, começou a tocar essa música. Começou a tocar a música, sim. deu o famoso cagaço, velho. Não deu. Foi tipo aquela sessão que a gente tava lendo uma carta que a gente encontrou e o cara falava, não olho pra atrás, todo mundo olhou. Esse tipo de coisa assim. Eu olhei. Pra mim, a parte mais difícil, eu acho. Uma das coisas mais difíceis que eu já tive como mestre foi tentar criar terror no, nas pessoas. Isso é um trabalho realmente que é difícil pra cacete. Também muito desnecessário, né? Não, oh. Extremamente necessário e eu realmente curto. Desnecessário. Como vocês podem perceber, as nossas opiniões divergem bastante por aqui. Temos uma pessoa que é totalmente aterrorizada. Mas ela olhou pra trás. Ela realmente não gosta, não vê. Frente a mim, eu sou atualmente fascinado por terror ou horror. Todos os filmes de terror que você todo conhece, mundo acha. Quase todo mundo na mesa fascinado. Duas pessoas. Também não gosto de coisas. Olha, duas pessoas, só que no caso é. Mas eu não. Assim, a Montini corre nosso algo, mago aqui. Às vezes é bom e tal, faz parte do clima e tal. Não, não faz não. Não, não é algo insuportável. Prefiro o mundo de arco-íris. O mundo de unicórnio de arco-íris. Ela vai lá e mata o unicórnio dela com a pita. Eu não matei. Próximo RPG a gente faz um RPG escolar, assim. Não, a cena do churrasco na casa do amigo lá do pessoal do colégio, a gente passando um unicórnio assim. A gente começa a jogar RPG no RPG. Roda o dado pra ver se você consegue falar com a garota. RPG certo. Ai, faz um teste de iniciativa pra ver se tu vai conseguir falar. Ainda não chegamos a esses locais escuros do RPG, não. É um tipo de RPG novo. Busca na internet pra ver se tu acha algo assim. É tipo vida real, só que não é. Ai, meu Deus. Eu acho que uma pessoa hardcore, assim, se for pra falar e tal, seria uma pessoa bem adicta, assim, ao que ela tá fazendo. Sei lá, pode ser um hobby, um jogo, um esporte, alguma coisa assim. No caso, quando a gente fala de RPG, seria tipo uma pessoa. Tem alguns jogadores que sobressaem, por exemplo, jogadores que jogaram muitos RPG, tipo, RPG por muitos anos. Eu, particularmente, eu mais um outro jogador lá na mesa, no caso o Ruso, que é o nosso mago que a gente comentou lá, que passou 4 turnos, assim, fazendo merda enquanto caiu o meteoro em 2 turnos. Pois é, nós dois jogamos World of Warcraft por 11 anos. E tipo, nós somos tipo, fascinados por esse tipo de RPG, no mundo de meio que magia, essas coisas todas, lutas épicas. Quando nós entramos nessa RPG, cara, a gente criou o nosso personagem com muito gosto, cara. Tipo, a gente busca o melhor, tipo, pra ele, tipo, tentar tornar a luta mais épica possível, entendeu? E tipo, com isso a gente pensa demais, pensa em estratégia, a gente pensa em milhões de formas. WhatsApp sem o mestre pra bolar a estratégia. Sim, a gente discutindo os enigmas, a história de um do outro. É esse pessoal que se esforça assim bastante, sabe? Aí o pessoal casual, já diferente disso, assim, tipo. Assim, que entra no, quase no final um casual do. Casual é tipo um cara assim, sei lá, sabe? Se deixa levar, tipo, uma improviso. Uma forma fácil de ver isso num jogo, uma forma fácil de ver isso num jogo seria tipo um cara que, sei lá, ele acabou de chegar do trabalho, tá a fim de jogar um pouco, e ele entra assim num jogo qualquer, passa uma hora, duas, joga e joga uma partida de CS ali rapidão. É, joga uma partida e vai embora, assim, sabe? Não é alguém que tá realmente toda hora ali, tempo, e sempre quando tem. Tempo livre, não é como se você se dedicasse tanto a isso. E tipo, no caso do RPG, tem gente assim que vai pro RPG por diversão e sabe, chega lá pra tipo, se dedicar com os amigos e tal. No meu caso. Não planeja todos os golpes dele, todas as lutas. Por 2 anos. No meu caso. Na minha defesa, eu sou um tipo um jogador semi-hardcore. Eu não sou tanto como o Ruzo, porque o Ruzo ele é tipo fascinado pela história dele, não sei por como. Ah, ele criou... O Ruzo, com certeza, de longe é mais fascinado. Fascinado. A esposa dele foi estuprada e matada por um cara. Fascinado. É, não sei como é. Até hoje o personagem dele perdeu a cueca no começo do RPG, não sei até onde ele. Quando ele arranjou outra, mano. Tem essas situações. Cara, ele tem um inimigo lá que tinha uma desvantagem, que era inimigo, acho que era menos 12 ou menos 13, não tenho certeza. O inimigo é menos 13. Só sei que ele, tipo, ele tinha um ódio, sei lá, uma aversão ao inimigo dele, tanto que ele passou um ano. Tipo, o nosso RPG durou 3 anos. O último ano inteirinho, quando ele soube que a luta dele estava chegando, ele passou um ano inteiro pensando em todas as possibilidades, tudo que ele podia fazer pra acabar com o cara, tipo, sem o menor esforço, praticamente. Só que chegando na luta não foi mais ou menos o que ele queria, obviamente, porque o cara era mais ou menos o mesmo patamar de força. Tinha... Ele ainda tem uma vantagem, né, por ter pensado em tudo isso. Sim, mas é que a situação, pensar em todas as possibilidades, o que quer fazer em cada situação. Eu, por exemplo, eu não precisei fazer tanto assim, porque, tipo, uma semana antes, não foi que nem um ano, assim, eu comecei minha ficha, eu montei minha ficha, eu que dei no próprio nome, eu que nome, tipo, discuti, no caso, com o nosso mestre Lopes, sobre algumas habilidades. Cara, já tem umas habilidades que tem nomes zoados, mas eu uso elas, tipo, em combos. Porque meu personagem é um assassino, ele é feito pra assassinar, te matar o cara rápido, em combos rápidos. Feito pra assassinar. Cara, morte, sangue. Cara, assassinar rápido existe esse termo, cara. Porque tem aqueles assassinatos, tipo, por exemplo, o cara vai lá, bota veneno e espera o cara morrer. Não é um assassinato rápido, cara. É, mas voltando pro assunto de hardcore e casual, hardcoreicismo. Basicamente a diferença é essa. E tipo, assim, é difícil agradar os dois tipos de público, sabe? Por exemplo, eu jogo Final Fantasy. Final Fantasy é um jogo, é um MMO, que ele tem muitos casuais, tipo, muitos casuais mesmo, assim. Muita gente que entra, assim, pra jogar, joga 2 horas, tem filho pra cuidar, etc, trabalha. E, sabe, tu tem que, sempre quando tu faz desenvolver esse tipo de coisa, MMO também, o MMO, o RPG em si, eu também acho que é assim, tu tem que sempre pensar em criar conteúdo e... Pra esses dois tipos de gente, sabe? Pros casuais e pros hardcore. E fazer com que eles se divirtam enquanto eles estão jogando. Qual a diferença de mostrar entre um hardcore e um casual, jogadores assim? Pra mim, não tem... Porra, sabe, mas... Não tem diferença em si. É porque, não sei, mas, por exemplo, quando você desenvolve... Pelo menos depende do mestre, mas pra mim, vendo como exemplo. Quando eu desenvolvo a história, realmente... Pra mim, RPG é realmente um hobby muito importante. Algo que eu realmente curto bastante fazer. Então, quando eu desenvolvo uma história, pra mim, eu faço ela começo, meio e fim. Eu faço ela todinha, bem trabalhada. Por que que eu consigo, eu pelo menos acho que eu consigo agradar os dois lados? Porque isso, o que você tem a oferecer aos jogadores é o mesmo. O que eu ofereço pro jogador A, B e C é o mesmo. É essa história e é isso aqui. O que vai variar do jogador, a diferença, é o tempo que ele tem pra explorar aquela situação. Então, por exemplo, pra um dos jogadores, ele pode não saber como tá a história, ele pode não tá se interessando pelos mistérios da história. Mas pro outro jogador, ele tá se interessando sobre os mistérios, ele tá desvendando os mistérios, ele tá procurando algumas respostas, etc. Então, tipo, você agrada os dois na medida em que você faz algo bom. Então, tipo, quando você faz a história... bem feita, de forma bem elaborada, e você não deixa, tipo, muitos buracos, você consegue agradar os dois públicos, porque, o jogador só vai variar o quanto o jogador vai se interessar naquele assunto. Então, vamos pegar um exemplo. Quando eu joguei, sei lá, Dark Souls, um dos melhores jogos por aí, logo que eu zerei a primeira vez Dark Souls, eu não me interessei em procurar sobre qual era a história de tal personagem, qual era a história de tal coisa. Eu simplesmente zerei. Eu curti o jogo, era interessante derrotar os bosses, era bem difícil. Era um jogo legal. Eu me consideraria um casual, porque eu chegava da escola, jogava umas 2 horas no máximo. Chegava até 3, dependendo, mas eu terminava de jogar, pronto. Salvava, ia dormir, acordava, no outro dia jogava de novo. Mas eu não procurava. Eu realmente não procurei saber da história de tal personagem, etc. Quando eu fui pegar esse jogo pela segunda vez, agora já no meu computador, eu terminei de zerar o jogo e falei, cara, eu quero descobrir mais sobre o jogo, eu quero descobrir mais sobre a história, eu quero descobrir mais sobre a situação, sobre o mundo em si. Então aí tu vai explorando, e aí quando tu vai obtendo essas respostas, é quando tu agrada as pessoas que estão se esforçando um pouco a mais a entender aquele mundo. Então, por exemplo, quando eu descobri várias coisas sobre os NPCs, quando eu lia bastante sobre eles, era basicamente eu virando um jogador hardcore, vamos assim dizer. Eu tava ativamente procurando, eu tava ativamente querendo saber daquele mundo, eu queria saber de tudo daquele mundo, eu queria conhecer mais aquele mundo, eu queria explorar quase tudo daquele mundo. Então eu basicamente zerei o jogo, completando tudo que tinha pra completar, conhecendo a história de quase todos os personagens, e sabendo da história. Porque era algo interessante pra mim, então... Na primeira vez em que eu joguei, em que eu simplesmente zerei o jogo, curti e pronto... eu me agradei. E quando eu joguei a segunda vez, que eu procurei a história, etc., eu também me agradei. Então, quando você cria a história de forma bem elaborada, você consegue agradar os dois sem ter muito problema. Não é uma mestragem diferente pra um, como não é uma mestragem diferente pra outro. A única coisa que você vai variar é o quanto, tipo, atenção você dá a esse propósito. Então quando o jogador pergunta pra você, ah, mano, eu gostaria de saber, ou ter alguma dica sobre a história de tal personagem, cara, não se sinta, sei lá, envergonhado, tímido de dizer pro cara qual é a história. Se o cara tá procurando é porque ele quer saber, então é interessante você mostrar pra ele, talvez ele goste. É interessante você, se você quis ser mestre, é interessante pra você que no caso, que acho que os jogadores explorem aquela história que você construiu. É interessante pra você que as pessoas vejam aquela coisa que você fez. E pra você como jogador que se interessa, no caso, que quer se interessar mais pela história, é interessante que o mestre saiba que você tem esse interesse. Porque assim ele vai saber como te passar aquelas informações, etc. Te dar aquelas dicas, te dar as ferramentas pra você conseguir se sentir bem na sessão. O Martin Jr. é um grande mestre. Também antigamente conhecido como Lorde está aqui. Também conhecido como Love. Martin Jr. Vou mudar o nome pra podcast Love. Thank you.